Saúdos e benvidos a unha rouca emisión de Commons Baby, música libre para ouvidos sen parás. Como vedes, a miña voz non está en condicións, por tanto, os vou falar moi pouco. Comezamos. Se queres descobrir mais, visita podgalego.org. E vou falar pouco, entre outras cousas, porque as músicas que hoxe vos traio dun xeito ou doutro xa pasaron por Commons Baby. Os músicos, quero dicir, non as músicas. As músicas son novas, mas os músicos xa pasaron por Commons Baby. Recuncan, pois. Como é o exemplo deste Dropping Out of School, tema co que comeza o segundo e agardado disco despois de 5 anos do canadiano Brad Sachs, que despois do seu disco de debut I Don't Know What I'm Doing do 2003 converteuse nunha especie de estrela dentro das músicas libres. Escoitamos agora a continuación a canción que dá nome a este segundo álbum, Out of It. Oh, Probablemente xa recoñeceu o especial xeito de cantar de B Faxada, esta canción Tradición, que inserta o seu último disco editado desta vez en formato físico xunto cos netlabel Merzbau, que se chama Viola Braguesa. Imos escoitar agora o Fazme Ben a Min e Mal ao Demonio, que é unha versión adulterada, según B Faxada, do fado religioso do Tiago Guillul. Oh. Commons Baby. Outro cun son ben inconfundível é Fresh Body Shop, que con este My Artificial Sun nos achega, xunto con tres temas máis, un adianto do que vai ser o seu novo disco, The Ugly Army. E precisamente The Ugly Army é o tema que imos a escoitar a continuación, que vai dar título a este novo lanzamento deste artista francés. Everyone's gone, I'll stay alone, but I don't mind, I met a new friend today. I can hear his voice in my head, it feels like he became a part of myself. He will call his ugly army, and they will get the sinners out of my way. I'm so happy, but don't worry, no, I don't wanna take my medics today. They won't give up, they won't break down, they're made of steel. They won't give up, they won't break down. My army is made of steel. Can't you see the smile on my face? I find it funny, whatever you might say. He's still living inside of me, and I don't want him to get out anyway. He will call his ugly army, and they will get the same result. We'll be right back. down. They're made of steel. They won't give up, they won't break down. My arm is made of steel. They won't give up, they won't break down. They're made of steel. They won't give up, they won't break down. My arm is made of steel. Commons, baby. There's been a time I wanted you. There's been a time I needed you. There's been a time I wanted you. There's been a time I needed you. I started to give up on you. I start to think I'm losing you. I miss the things we used to do. You leave the lab or a blind to. I've got the same beliefs as you. The crooked ways we tell the truth. And I don't need to introduce myself. It's all the same to you. Sí, estes que acaban de soar son de Dots, os amigos alemáns da sintonía da cabeceira de Commons Baby. Acaban de sacar agora un adianto do seu vindeiro EP Fake Modern Love Songs. Este tema que escoitamos chamábase Being a Time. Despois de un intercambio de correos, comentáronme que andaban a pensar en publicar o próximo disco non precisamente baixo licencias Creative Commons. En calquera caso, nos imos seguir sendo os seus fans, fagan ou non, porque nos parece unha banda ben interesante, chea de enerxía e de actitud roqueira. Despedímonos pois con eles, co tema It Doesn't Matter. Efectivamente, non pasa nada se eles deciden publicar baixo copyright. Seguiremos sendo os seus fans. Ata a vindeira emisión, agardamos que con mellor voz. Commons, bye bye. Commons, baby. Ego 99. Quién somos, quién somos, quién somos, quién somos. ¿Quién somos? O colectivo PAI, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia, con todo o que isto implica, tentando crear unha actitud de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de personalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para no derivar falsos consensos. Quen somos? Quen somos? Quen somos? Quen somos?